Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras, ao vivo, aqui no nosso canal Verdazo 1914 no YouTube. Saudação especial a todo o pessoal aí que está no chat participando. Toda segunda e toda sexta-feira vocês sempre lealmente, tem nada daquela outra palavra aqui não, sempre lealmente aqui em nossas transmissões. É sempre uma alegria muito grande encontrar com todos vocês. Pode fazer superchat, pode começar, pode fazer pergunta. E a gente começa falando da expectativa, é claro, do jogo de domingo contra o Fortaleza. O Mano Menezes deu coletiva ontem e ele meio que matou a charada já, né? Dudu não joga. Dudu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dudu, que é o jogador de linha que mais participou de jogos do Palmeiras no século XX. É o recordista de partidas de jogador, entre jogadores de linha. Ele ainda perde para o Marcos, que é o jogador que mais atuou pelo Palmeiras nesse século. Mas o Marcos é goleiro, então, entre os jogadores de linha, o Dudu é o recordista e não vai aumentar o seu recorde, porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Mano Menezes já deu a letra. Ou vai ser o Zé Rafael, ou vai ser o Carlos Eduardo. Ou seja, vai ser o Zé Rafael. É bem pouco provável que ele tire tanta qualidade do time escolhendo o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é um cara para ser usado em situações muito específicas. Tá? Já que vamos com ele, já que pagamos uma bala por ele, vamos com ele. Ele é horroroso? Não é. Ele vale o que foi pago para ele, mas nem é pau. É foi uma negociação estranha? Foi. O fato é que foi tão estranha, mas tão estranha, que o Alexandre Matos acaba pagando por todos os erros normais que ele comete. Esse erro do Carlos Eduardo, e repito, ele não é horroroso. Agora, pagar o que foi pago por ele, 22 milhões, e vamos combinar que 22 milhões é bastante dinheiro? É claro que é. Mas a gente já está vendo aí São Paulo, Flamengo, 22 milhões para eles é moleza, né? Eles já fizeram um monte de contratação acima de 22 milhões, um monte, só esse ano. Então, assim, o Carlos Eduardo não foi, eu ia falar Carlos Alberto, o Carlos Eduardo não foi, assim, uma coisa, vai falir o Palmeiras, não. Mas foi errado, né? Foi muito errado, e por vários aspectos, né? Tem aquela coisa do histórico recente de ter vendido o Keno para o mesmo time, né? Então, isso já dá um ar nebuloso para a história, né? Tem aquela coisa de ter sido muito caro. Tem aquela coisa de você ter no elenco o Arthur, que está no Bahia, que acabou sendo emprestado por causa disso. E está indo bem, ele poderia ser aproveitado. E aí tem essa choradeira por causa da base da nossa torcida. É a nova moda agora, é entrar em desespero por causa da base. E então, por tudo isso junto, toda vez que alguém fala em Carlos Eduardo, cai o mundo. Então o Mano tem essa chance de recuperar o Carlos Eduardo, coisa que o Filipão não conseguiu fazer. O Carlos Eduardo, ele vai viver bem mal, por sinal, do gol, viver, eu digo, a vida dele enquanto jogador do Palmeiras, né? Do gol que ele fez no São Paulo, que é o que está salvando a vida dele. Mas também não dura para sempre, e outra, foi um gol que também não levou a gente em lugar nenhum, né? Foi um gol no Campeonato Paulista. Então, é claro que é um jogador que está estigmatizado com a torcida. Então, às vezes a gente fala assim, quem são as opções de banco do Mano Menezes? Ou do Filipão, na época. Tal, e Carlos Eduardo. Aí já tem chuva do chat. Ai, Carlos Eduardo não, Carlos Eduardo não. Ele nem é tão ruim, mas é que pegou, né? Pegou o bode. E repito, se ele tivesse vindo por 5 milhões, estava tudo certo. Até ia ter uns caras reclamando que preferiam o Arthur e tal, mas ninguém encheu o saco. Agora, pelo que pagou... Então, o grande erro do Matos este ano foi a contratação desse rapaz por esse valor. Tá? Agora, tá aí. E vamos com ele, né? Esperamos que pro ano que vem esse erro seja consertado. O Palmeiras vai jogar fora de casa. É o Fortaleza. Será que o Palmeiras vai dar a bola pro Fortaleza? Será que o Palmeiras vai tomar a iniciativa? Eu acredito que sim. E ao tomar a iniciativa, é muito mais lógico que ele escolha o Zé Rafael em relação ao Carlos Eduardo. Não faz o menor sentido ele jogar com a bola, priorizando a posse, e com o Carlos Eduardo pendurado ali numa das pontas. Não faz sentido. Né? Então ele vai querer ter um cara que tem mais capacidade de toque de bola. Eu imagino que esse cara seja o Zé Rafael. Agora, o Mano Menezes não é também um cara que você escreve o que ele fala, no sentido de escalação, né? Existe o blefe, existe o despiste, e claro que existe. Né? Então ele pode ter falado isso e amanhã ele chega com o Lucas Lima e puxa o Scarpa para a beirada, por exemplo, que eu acho que seria a melhor saída. Ou o Lucas Lima, ou o Veiga. Eu gostaria de ver o Lucas Lima, que é um puta jogador. Não foi bem com um ano e meio de Filipão, né? Um ano e pouco de Filipão. Tava indo bem com o Roger. Então, tem que redescobrir o futebol do Lucas Lima. Se o Mano der chance para ele, ele pode render bastante. A gente sabe que ele joga muita bola, né? Sérgio Ravanello já contrata Carlos Eduardo, compara Carlos Eduardo com Wesley. Nem a pau. Wesley, além de ter sido caro, caríssimo, tão caro quanto Carlos Eduardo, é um cara que botava a mão na cintura, né? E o Carlos Eduardo não. O Carlos Eduardo, ele se esforça, ele corre, ele não causa no vestiário. Não tem nem comparação. Tá? Então, jogar Carlos Eduardo no mesmo tacho do Wesley é quase sacanagem sua. É um tumulto totalmente desnecessário. Para. Tô lendo aqui, viu? Por isso que eu dei uma paradinha aqui na hora de falar. Então, assim, eu imagino que, só para fechar o assunto do jogo de amanhã, eu imagino que o Mano vai de Zé Rafael. Então a escalação tende a ser o Everton, que foi convocado para a seleção brasileira, parabéns mais uma vez, vai desfalcar o Palmeiras em duas ou três rodadas. Só que o Flamengo perdeu dois, né? Perdeu o Rodrigo Caio, que não é lá grande coisa, mas perdeu o Gabriel, que está numa puta fase. É o Gabicelha. Aliás, impressionante, né? Esse moleque, ele a gente sabe que ele é bom de bola, mas ele foi para a Europa, ele fracassou de forma violenta até. Foi um fracasso horroroso a passagem dele, ou as passagens dele por clubes da Europa. E voltou aqui, voltou fazendo o mesmo número, ou talvez até mais. Acho que ele está melhor do que ele estava no Santos, né? Que ele metia gol no Santos. Está metendo gol, né? Então, o que, que o Tite fez? Convocou o cara, vai desfalcar o Flamengo por três rodadas, duas ou três rodadas. Acho que duas, né? O Flamengo vai fazer uma puta operação. E aí, meio que cai naquilo que a gente falou no periscato anterior. Quando desfizer, por qualquer razão, esse tripé que tem Gabicelha, Bruno Henrique e Gerson, eu vejo o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e o De Arrascaeta, como excelentes jogadores, só que não desmonta. Se sai um e entra outro ali, não chega a desmontar o esquema do Flamengo. Agora, se tirar o Bruno Henrique, ou o Gabicelha, ou o Gerson, que é o equilíbrio ali desse meio campo, aí a casa cai. Então eu prevejo que o Flamengo terá grandes dificuldades nessas rodadas. Então eu dizia que a escalação amanhã deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, que também deve ser convocado pela seleção do Paraguai, também deve desfalcar o Palmeiras. Mas aí o Palmeiras coloca o Luan e Vitor Hugo, tá tudo certo, né? Então, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, que voltou a jogar bem. Mano conhece o Diogo Barbosa conhece o esquema do Mano. Então parece que ele vai render o que a gente esperava que ele rendesse desde que foi contratado. Aliás, o Diogo Barbosa, sim, ele teve altos e baixos, ele teve um momento muito ruim ano passado por causa de contusão. Mas voltou a jogar bem já com o Filipão. Teve uma oscilação aí junto com todo o time, mas é um puta lateral, né? Então, Diogo Barbosa, tranquilo. Felipe Melo e Bruno Henrique. Aí aquela dúvida, né? Zé Rafael, Gustavo Scarpa e William. Aí pode entrar o Carlos Eduardo, ou pode entrar o Lucas Lima, ou pode entrar o Zé Rafael, né? A gente não sabe. E aí eu queria ver o Scarpa jogando na beirada e não jogando por dentro. Não está me agradando muito o Scarpa por dentro, me parece um desperdício. Acho que o Mano está apostando no tiro de longe dele, né? Mas o tiro de longe dele pode ser dado também com ele entrando em diagonal, a gente sabe muito bem disso, né? E na frente o Luiz Adriano, que a gente espera que continue fazendo gols. Está com uma marca muito boa. Então esse é o time que eu espero para domingo, narração de Bruno Zaniolo e meus comentários aqui no nosso canal. O pessoal está falando que o Wesley foi bem mais caro. Não foi não, foi o mesmo preço. Foi bem pertinho o preço. Preço de face. Aí o problema é que teve, não foi pago na hora, teve multa depois, né? Tá pagando até hoje, acho, né? Ou tá negociando até hoje lá com o cara do Criciúma lá, que acabou avalizando a negociação. Não sei como que esse cara entrou no negócio. Eu tô falando que o jogo é amanhã, né? É domingo. Beleza. O Felipe tá falando que preferiu o Johan. Também seria uma opção. Também seria. Foi 20 e poucos milhões, 21 ou 22, mas é o mesmo preço do Carlos Eduardo. O Murilo está falando que o Lucas Lima não estava bem com o Roger, virou banco antes dele ser demitido. Ele teve momentos muito bons com o Roger. Eu não me lembro exatamente do momento que ele foi demitido, que foi mais ou menos por volta de julho, mas o primeiro semestre, no Campeonato Paulista, o Lucas Lima jogou pra caramba. Agora, se ele deu uma oscilada ali, também tem direito, né? Então não adianta, Murilo Carlos, não adianta você querer pegar um recortinho ali pra você falar, você tá errado. Não, cara, para, que chatice isso. Mas vamos lá. Eu queria citar uma coisa aqui. Eu queria citar a convocação dos quatro meninos pro Sub-17, Mundial Sub-17. Foram convocados dois zagueiros do Palmeiras, a dupla de zaga, titular do Palmeiras, o Henrique. Eu não sei se é Henrique, se é Henri, se é Henri, que é a pronúncia, né, francês. Então foi convocado o Henri, vamos de Henri. O Henri e o Renan. Foi convocado o Garcia, que é lateral esquerdo, e foi convocado o, claro, né, o Gabriel Veron. É um monstrinho, né? Na base, pelo menos, esse moleque tá jogando muito. Vamos ver se ele vira, mano. É uma grande esperança. Não adianta ficar pedindo para botar Veron. O Flamengo também, o tal do Reinier ali, fez até gol outro dia no Campeonato Brasileiro. Você vê a diferença de elenco, né? Deu uma oscilada ali no elenco, teve que dar uma poupada, o cara já teve que recorrer à base. Ele não colocou o Reinier porque é um mega craque, é porque não tinha quem pôr. Só que o moleque da base é bom, foi lá e até fez um gol. Assim como o Papagaio fez, assim como o Fernando fez. Aí tá essa febre por causa da base, né? A base. Aí o Palmeiras não usa a base, usa. Pelo menos usa a base. O problema é que a base, quando chega no time de cima, não chega direito. E aí tem dois aspectos que a gente tem que mencionar. Um deles é a transição. Aquela fase final, aquela última lapidação. Qual de todos os moleques que entraram no time de cima, e eu fiz uma pesquisa, nesta década, já jogaram pelo time de cima do Palmeiras 55 atletas feitos em casa. 55, cara. É muita coisa. Não é... Diante deste número, o cara jogou pelo menos uma vez. Diante deste número, você não pode falar. Acabou essa frase. Você pode falar outra coisa, mas você não pode falar que o Palmeiras não usa a base. Usa. Agora, o Palmeiras usa mal a base. Ok. O Palmeiras não faz bem a transição da base para o profissional. Ok. O Palmeiras não introduz bem a base no profissional. Não faz a... Ok. Mas falar que não usa, não pode. Não pode. Não pode falar isso. Eu provei que não pode. Né? Então, não pode. Lamento. Não vai brigar com o número que você perde. Brigar com o número é coisa de gente meio... Né? Não vai brigar com os números. Então, assim... Puta negócio... Ah, saiu o Dudu, tem que pôr o Angulo. Não tem que pôr o Angulo. Ah, o Carlos Eduardo é melhor. Não sei. A transição é uma coisa importante. É um momento importante. São aqueles dois, três jogos... que pode mudar toda a carreira do moleque. Então, calma. Amigos, eu quero falar do nosso grande... Epa. Tá tudo errado. Ah, eu quero falar da... Agora sim. Quero falar da The House. Da Reconstrutora. O novo patrocinador do Verdazo. Você já pensou em morar pertinho do Allianz Parque? Você já pensou em viver a 400 metros do Palmeiras? Respirar a atmosfera do bairro? Praticamente acordar e ir dormir respirando o mesmo ar que se respira dentro do Allianz Parque? A Reconstrutora tem uma série de imóveis nas imediações do Allianz Parque e eu queria falar com vocês da The House. É um lançamento, está no chão, vai subir, então a oportunidade é boa. Fica na Rua Diana, número 375. É um apartamento, será um apartamento de 3 dormitórios com 75 metros quadrados. Olha que beleza de fachada. A Rua Diana, você sabe, aquela rua que desemboca na Rua Palestra Itália um pouquinho antes do portão principal do Allianz Parque. Você vai viver pertinho do Palmeiras, vai rapidinho pro jogo, não pega trânsito. Não fica na região do cerco, né? tem varanda gourmet, com churrasqueira. Churrasqueira a carvão, né? Não essas churrasqueiras elétricas. Churrasqueira a carvão. É, olha só, varanda gourmet, que você pode desfrutar nesse apartamento, neste empreendimento The House. Aí a planta com 3 dormitórios, como vocês podem ver. Uma planta bastante moderna. Na medida correta para você e sua família. The House. Você vai ligar para a The House e vai falar... Aliás, vai ligar para a Reconstrutora. Olha no mapa, que facinho, né? Que é de chegar. Desce 2 quarteirões, já era. Já chegou no Allianz Parque. Você vai ligar para a Reconstrutora e vai falar com o André Mauro. O André Mauro está no telefone 011-999-584-504. 011-999-584-504. The House é o empreendimento que fica na Rua Diana, pertinho do Allianz Parque. Que chance, hein? Eu não perderia essa chance. O André Mauro... Ah, se você ligar para o André Mauro e falar que viu aqui no Verdazzo e elogiar o Gilmar, ele que fala que não esquece jamais daquela patada do Gilmar, aquele chute potente que tinha, ele que jogou aqui no Palmeiras em 2009, e segundo o André Mauro, muito injustiçado no Palmeiras, pela torcida do Palmeiras, ele gosta demais do Gilmar, ele não tem medo do Gilmar e vai te atender com muito carinho. É só falar que viu aqui no Verdazzo e aproveitar a chance para morar pertinho do Allianz Parque. Reconstrutora, o novo parceiro do Verdazzo. Aê, valeu André, muito bem. E os preços, perguntou o Rafael Álvares. Os preços você liga para o André Mauro e descobre. Muito bem. Polêmica. O Fortaleza, que é o nosso adversário deste domingo, quis lucrar, né? Ah, vamos lucrar em cima da torcida do Palmeiras. Aliás, o que tem de palmeirense lá no Ceará não é fácil. Eu não sei exatamente os valores, acho que é R$110 contra 50. O preço que o Fortaleza resolveu cobrar da torcida do Palmeiras, R$110 contra 50 da torcida do Fortaleza num setor semelhante. Isso vai contra o estatuto do torcedor, né? E ao que consta, isso é uma prática comum. Não só do Fortaleza, o Ceará fez isso lá no jogo do primeiro turno, que o Bahia fez, ou costuma fazer, na Arena Fonte Nova. Eu até fiz uma pergunta, usei a rede social para perguntar para o pessoal de outras cidades, como é que é aí quando o Palmeiras vai aí? Falou a mesma coisa. Nem todos, né? Mas alguns falaram, ah, aqui é comum fazer isso, acho que em Belo Horizonte também. E só que por algum motivo, desta vez, o Palmeiras não deixou barato. E o Palmeiras foi brigar com o Fortaleza. Então, repito, não sei por que motivo, só agora, só desta vez. Ou porque perceberam só agora, ou porque alguém lá de Fortaleza reclamou e aí o diretoria do Palmeiras acordou para a vida... Ou se isso já estava sendo estudado para quando acontecesse de novo, o próximo que fizer isso vai ver só, e aí aconteceu o seu Fortaleza, não sei. Não sei por que só agora. Mas o fato é que desta vez o Palmeiras entrou no STJD com uma representação, foi julgado rapidamente, e eu não sei como funcionam esses trâmites disso, eu não sei porque certas coisas são decididas em sessões, certas coisas são decididas sem sessões. E aí o STJD deu razão para o Palmeiras e mandou o Fortaleza abaixar os preços. E quem já comprou? Quem já comprou. Pagou mais caro. E quem não comprou? Quem não comprou vai pagar mais barato? Não, o Fortaleza fechou as vendas para a torcida do Palmeiras e repassou esses ingressos para a própria torcida do Fortaleza. O Fortaleza alega que o Palmeiras não pediu os 10% a que tem direito dentro do prazo legal e, por isso, encerrou as vendas para a torcida do Palmeiras, o que não tem nada a ver. Esse prazo legal para fazer a reserva de 10% da capacidade do estádio é quando o clube visitante quer adquirir os bilhetes e repassar para a sua própria torcida, normalmente por organizada, né? Assim que os clubes fazem. O Palmeiras não faz isso. Então o Palmeiras não exerceu esse direito, mas isso não quer dizer que o Fortaleza pode tirar os ingressos destinados à torcida do Palmeiras e falar, não, agora vai ser só para a torcida do Fortaleza. Inclusive, no setor reservado a torcedores do Palmeiras, vai misturar. E sei lá como vai ser a segurança no local. Então, se você comprou ingresso, inclusive, fique esperto. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre essa atitude do time do Fortaleza. Manja Coronel, Coronelzinho. Então é esse Desidério aí, que eu sei lá se ele é diretor, vice-presidente, presidente do Fortaleza, eu sei lá o que ele é. É um Coronelzinho, Coronel. Né? Manja Senhorzinho Malta, para quem tem um pouco mais de idade, né? Tem mais de 40, vai lembrar do Senhorzinho Malta. Coronel, Coronelzinho. Tá? Ah, não vai... Palmeiras não vai falar o que eu tenho que fazer aqui na minha casa. Tá bom. Tá bom. Não é determinar, cara, é seguir a lei, sabe? Se você cobra 50 do teu torcedor, num setor similar, você tem que cobrar 50. Ah, mas o Palmeiras cobrou 110 reais da torcida do Fortaleza na ida. Tá, mas é porque cobrava 110 reais da torcida do Palmeiras num setor similar, cara. É a lei. É a lei. Então o cara quis jogar para a torcida dele. Aí o STJD deu razão para o Palmeiras. Inclusive ele já tinha dado declarações, né, antes do STJD julgar. Ah, duvido que o STJD dê razão. Deu razão para o Palmeiras. Deu. Deu. Deu porque é a lei, cara. E aí ele... Como ele já tinha começado a falar besteira em público, aí ele não pôde voltar atrás. Ele falou, então suspende! Então suspendeu. E aí, cara? E agora? Agora você vai ter que pagar uma multa, provavelmente. Se bem que o Palmeiras entrou com um mandado, sei lá. Eu não conheço esses trâmites, né? Essas coisas legais. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras vai... tentar reverter isso ainda para que amanhã e no próprio domingo a torcida do Palmeiras lá no Ceará, em toda a região Nordeste que se encaminhou para Fortaleza, possa comprar os ingressos na bilheteria ao preço determinado pelo próprio Fortaleza para o seu torcedor, no mesmo valor, para setores semelhantes. Então, parabéns, né? Parabéns para a diretoria do Palmeiras que, antes tarde do que nunca, se mexeu, né, e defendeu o torcedor do Palmeiras lá do Ceará. E agora, lamentável, né? Lamentável a atitude do diretor do Fortaleza. Acho que a gente não pode confundir com o clube, né? Vocês devem lembrar de um cara, um tal de Carneiro, não sei o que lá, Carneiro, do Esporte. Em 2008, 2009, uma época o cara cismou que ia rivalizar com o Palmeiras. Né? E também pagava de machão, pagava de coronelzinho. E aí a gente vê onde está o Esporte hoje. Né? Então assim, eu acho que o diretor do Fortaleza deveria aproveitar esta temporada na primeira divisão, fazer com que seja a primeira de uma série... Né? Fortalecer o clube, aproveitar que é um dos representantes de uma cidade espetacular, que é a cidade de Fortaleza, capital cearense, que tem uma pujança econômica em toda a região, E em vez de ficar fazendo esse tipo de besteira, sabe, se preocupar em fortalecer o próprio clube. Ah, mas estou me preocupando com a saúde financeira. É, não, mas não é assim, cara. Mas tem que ser dentro da lei. Não pode querer dar uma desperto. Aliás, como vários clubes fazem, inclusive o Ceará. O Ceará fez isso no primeiro turno também. Não é assim, cara. Não é assim. Ajusto na minha vez! É, deu azar, também tem isso. Tá certo? Muito bem. Vamos para as perguntas. Eu tentei abrir aqui a apresentação da palestra Custom, mas deu um pau aqui, viu, Evandro? Me perdoa, cara. Eu vou compensar isso. Tá? Eu vou compensar essa, mas eu tentei abrir aqui e não deu. Mas lembre-se da palestra Custom, hein, que também continua sendo um dos grandes parceiros do Palmeiras. Você sabe, a palestra Custom é um serviço de customização de carros antigos, onde você pode levar aquele carro velho, levar aquele carro, principalmente, pessoal, aí é a dica que eu vou dar para vocês, aquele carro clássico, não é qualquer carro velho, né? Você pode recuperar um carro antigo qualquer, pode. Mas legal mesmo, bacana mesmo, é você pegar um carro clássico. Um carro que tem aquele valor para o amante do carro, né? Aquele cara que gosta de carros, tipo aquele Opalão, né? É, tipo um Fusca. Fusca é puta de um clássico, Kombi. Então esses carros, quando você dá aquele trato, quando você dá aquela recuperação, eles dão um salto no valor espetacular. Então, aí você tem duas opções, né? Se você tem acesso, ou se você conhece, se tem um desses carros dando mole ali na tua cidade, investe nesse carro, cara. Compra esse carro, bota na mão da Palestra Custom, você vai ver o quanto ele vai valer depois. Essa é a grande sacada, essa é a grande jogada. Aí você pode, obviamente, pegar o carro para você curtir, se é a sua curtição, se você é apaixonadaço por carro, ou você pode usar isso como investimento, sem dúvida, é um investimento, tá? Pegar um carro clássico, tá aí dando mole aí pela tua cidade, que você vê que ele tá abandonadão, maltratadão, compra baratinho, dá uma geral na Palestra Custom, você vai ver por quanto você vai vender ele, tá? Então fique ligado aqui no nosso canal, que aí eu vou colocar toda a apresentação da Palestra Custom, todos os contatos, para você falar com o Evandro, que é fã do Marcos. Ele não é fã do Martorelli, coisa nenhuma, ele é fã do Marcos. Puta, que vacilo, né, cara? Eu perdi tua apresentação, eu cliquei errado, que acabei apagando aqui, mas eu vou recuperar, fica tranquilo. Beleza? Então, beleza. Vamos para as perguntas de vocês, dromedários malditos. Lembrando que vocês podem fazer superchat, viu? Não teve nenhum até agora. Seus dromedários, tá aqui vocês, ó, dromedários. Vamos em frente. O Rafael Álvares está falando que aquele Sport Palmeiras na Libertadores de 2009, aquele que o Marcos garantiu a gente nos pênaltis, né? Na verdade teve dois, né? Teve o do primeiro turno que o Diego Souza fez um golaço, do turno, né? Depois teve o do mata-mata que o Marcos salvou a gente. Mas o jogo do turno também foi bem legal. O Palmeiras estava numa situação ruim, né? E o Diego Souza fez um gol salvador ali, né? Arrancou, né? Pelo meio. Levou todo mundo no peito, deu um chute, a bola bateu na trave e quase que não passa da risca, né? Foi puta golaço. Muito bem. O Walter Mencone falou que teve um Fusca 67, único dono. Ainda não deu para levar na Palestra Custom. Ô, Walter Mencone, tá perdendo tempo. Dá uma reformada nele, você vai ver que vai valer a pena. Muito bem. Aqui eu tenho uma mensagem interessante aqui. O Joclenes pergunta assim. Na verdade, assim, os caras começaram a bater um papo aqui, né? Que o Sub-23 é um negócio que lembra Palmeiras B. Sub-23, né? Tem essa história Sub-23. Tem até campeonato de Sub-23. Sub-23 é maior. É Palmeiras B, né? O Palmeiras B era uma espécie de Sub-23 enxertado com os refugaços. Então esse era o Palmeiras B. E é uma festa de empresário, como está dizendo aqui o Joclenes. Mas é mesmo, uma festa de empresário. Então agora, aliás, desde a primeira gestão do Paulo Nobre, isso aí acabou, felizmente, né? Adivinha quem inventou o Sub-23, ou, aliás, o Palmeiras B? Aliás, não só o Palmeiras B, como o Palmeiras Nordeste também tinha, né? Coisa do Mustafa, né? Muito bem. O Borges aqui está falando que o Palmeiras não tem nem como dar o troco porque eles vão cair. Será? Pode ser, né? Tá no bolo de baixo ali. Vamos ver, vamos ver. Tomara que, se depender de nós, né, que ele não ganhe os pontos. Tomara que o Palmeiras ganhe. Mas aí vai ter todo o segundo turno para se manter ali, né? Tá no intermediário. Tá no lugar onde deveria ficar, né? Deveria sonhar. O Fortaleza não podia sonhar com vaga em Libertadores. Então, assim, para ficar entre décimo e décimo quinto, é tudo que eles poderiam querer e é o que estão conseguindo nesse momento. O Sbrissa está falando que a arbitragem de domingo preocupa. Parece que o assoprador de latinha é Flamengo Roxo. É aquele Marcelo Lima Henrique, né? Tem uma foto que circula aí na internet, acho que faz uns 10 anos que essa foto está na internet. Ele com a camisa do Flamengo, mas é uma montagem clara. É claríssima a montagem, né? E toda vez que esse cara vai apitar o jogo de alguém, que esse alguém tem alguma coisa, ou está competindo com o Flamengo, né, que é o caso nosso nesse Campeonato Brasileiro. Bom, a chance dele ser flamenguista é enorme porque ele é do Rio de Janeiro. E a gente sabe que metade ou mais do Rio de Janeiro é flamenguista. Então a chance é de 50% ou mais dele ser flamenguista mesmo. Né? Eu já discordo, já falei isso quando foi o Bruno Arleu, eu não lembro qual foi o último juiz carioca que apitou o jogo do Palmeiras, não pode. O Palmeiras tem que fazer uma representação à CBF e recusar juízes do Rio de Janeiro. Não pode ter juiz carioca apitando o jogo do Palmeiras. Porque o Palmeiras está disputando o título com o Flamengo e com o Santos, basicamente. Juiz paulista não vai ter por causa do próprio Palmeiras. Então não pode ter juiz paulista nem juiz carioca em jogo do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não pode aceitar isso. Vamos deixar o carioca apitar o jogo. E eu não lembro. Me ajudem aí. Vocês têm a memória melhor que eu para coisa recente. Teve um juiz carioca que apitou um jogo nosso recentemente e roubou o Palmeiras. Roubou legal. Lisandro Martelo está perguntando, e esse sumiço do Johan? Que sumiço, cara? Você está falando sumiço de que não está mais jogando? É a opção do Mano, cara. Ele está observando ainda. O Veiga, o próprio Veiga entrou uma vez só, né? Desde que o Mano assumiu. Calma, vai com calma. Não sumiu de verdade, sumir, né? Desapareceu. Eu não sei do que você está falando. Se foi isso, eu não sei. Divino Pieroni, mandando um abraço lá de Itu. Outro abraço para Itu. Eu sempre gostei muito de ir para Itu, para os restaurantes de Itu, principalmente o Bar do Alemão, né? Famosíssimo. Mas Itu, chopes muito bons, muito quente, né? Toda a região de Sorocaba ali, como em toda a região, né? Muito quente. Então, chopes muito bons lá em Itu. Grande abraço. O Edgar está esclarecendo. Não tem nada de sumiço, é só o fato do Johan não estar sendo relacionado. Puta susto que você me deu, cacete. O Marcel pergunta assim. O Marcel é o comentarista, né? O Marcel já andou dando as suas cacetadas aqui no nosso canal fazendo comentário. Quando o Zaniolo dá aquele chinelazo, eu assumo a narração, torturo vocês com a minha narração, e o Marcel, pelo menos, ele compensa, né? E faz aqueles comentários melhores até que os meus, né? Aliás, eu tô aqui de abelhudo, né? Eu devia largar na mão dos padrinhos para eles fazerem o canal aqui, que eles fazem melhor que eu. Mas Mas o Marcelo ele pergunta assim: qual o principal mérito do Mano nessas três vitórias? E de que forma ele pode nos ajudar a chegar ao 11º caneco? Ah, cara, eu acho que o maior mérito, por enquanto, tem sido ele ter revigorado o moral do elenco. E isso acontece com toda a troca de técnico, né? Então, assim, eu confio que o Filipão ia dar um jeito, né? Mas a hora que entra o técnico novo, dá uma mexida em todo o elenco no sentido de que quem está jogando quer continuar jogando, então sabe que tem chefe novo, quer mostrar serviço, então dá aquele gás a mais, sabe? Meio que bota uma pedra onde, né, onde parou o técnico anterior e começa a entender rápido, ou querer entender rápido o que o técnico novo quer, então tem toda uma motivação a mais. E quem é reserva, ou era reserva, mesma coisa. Então começa a treinar com muito mais afinco, quer mostrar serviço para o treinador para cavar uma vaga no time titular. Então o ambiente naturalmente muda, seja quem for. Então o mérito, na verdade, não é nem do Mano. O mérito é do acaso, né? Do acaso. Então o mérito é de quem falou assim: olha, vou mudar o técnico. Então isso causa o quê? Duas, três, quatro, cinco vitórias seguidas logo de cara. Isso é normal quando troca de técnico, tá? Mérito, mérito mesmo, a gente só vai ver quando baixar essa poeira. E eu acho que amanhã já começa, né? Já vai ser o quê? O quarto jogo? Então já não, já perde o efeito novidade. Então os jogadores já começam a se ligar se estão bem cotados ou não. Alguns já vão começar a desanimar de novo, né? Então, mérito, mérito mesmo, Marcelo. Eu acho que a gente só vai ver quando essa poeira da novidade baixar. E aí a gente vai ver se as mudanças vão dar resultado ou não. Se o Mano vai conseguir extrair o que o elenco tem de melhor ou não. O Filipão, a gente vê que ele não extraía o que todo o elenco tem de melhor. Né? Ele aproveitava muito bem algumas peças, mas algumas eram subaproveitadas. O Lucas Lima é um deles, né? O próprio Borja é um deles. Então eu queria muito ver e o Filipão não teve tempo de trabalhar com o Luiz Adriano, né? Também tem isso. Então eu queria muito ver o Borja sendo recuperado. Ele vai ter menos espaço agora, porque chegou o Luiz Adriano, que está jogando muito mais bola do que ele. Mas sabe, lugar de centroavante é na área. Parece que o Mano pensa assim. Parece que o Mano não é daqueles caras que obriga o centroavante a vir buscar jogo, a dar casquinha, a fazer pivô na intermediária, a ficar fazendo o limpador de para-brisa ali, né, na frente da área. Ele quer o centroavante enfiadão ali, pra meter gol, né? Então esse pode ser um dos grandes méritos do Mano, se der certo, se funcionar. Se ele conseguir fazer isso aí funcionar. Bom, o Luiz Adriano já meteu três no Fluminense, né? Então parece que é isso. Mas vamos esperar. Eu acho que não dá para cravar nada ainda. Salzano, lá de Sorocaba. O Salzano não só é de Sorocaba, como mora no mesmo bairro que eu. Pelo menos morava, né? A gente era vizinho de bairro ali, quando, né, adolescente. Agora eu não sei se você tá no Trujilão ainda. Um grande abraço. O Andreata está falando que parte da mídia, por exemplo, a Fox, não quer reconhecer o direito do torcedor, do espectador do palmeirense e está a favor do Fortaleza. Lamentável antipatia pelo Verdão. Andreata, bem feito para você e bem feito para todos que assistem esses canais. Por que que vocês assistem esses canais? Passa raiva, bem feito, bem feito. Vai. Vem pra cá, fica aqui com a gente, né? Pra que ficar passando raiva vendo essas porcarias aí, meu? Lógico que eles vão falar mal do Palmeiras, lógico que eles vão se posicionar contra o Palmeiras. É para isso que existe a mídia palestrina. Pode fazer aí o superchat, viu? Quem tá afim, quem esqueceu. Ah, esqueci, não vai esquecer, pode fazer. José Carlos. O caso do Ramires, em sua opinião, foi uma fatalidade, o erro do nosso setor médico ou do fisioterapeuta no tratamento ou de avaliação na hora de contratar? Não sei, não sei, cara. Como é que você... É o tipo de coisa que a gente só pode falar com alguma autoridade. Você sabe dos fatos. Como a gente não sabe os fatos, pode ter sido tudo isso aí que você falou. Pode ter sido erro na hora de contratar, na hora da avaliação. Pode ter sido um erro na hora de tratar a primeira lesão que ele teve, ou quando já percebeu que ele estava meio andando meio errado, correndo meio torto, e aí liberaram ele para jogar, e não era a hora. Não sei, cara, não sei. Não sei o que pode ter sido. Pode ter sido tudo isso. Ou pode ter sido... Desculpa. Ou pode ter sido uma tentativa. E a contratação foi realmente já pensando no ano que vem. Uma oportunidade, ó. Pega o cara, porque pro ano que vem já preenche o setor aqui. Não sabemos o que vai acontecer com o Felipe Melo. Não sabemos o que vai acontecer com o Bruno Henrique. Se vai ter proposta, se não vai. Então já a gente já se garante com o Ramírez. E se os dois ficarem, o Ramírez, puta de um cara para compor elenco, né? Então não sei, cara, não sei, pode ter sido tudo. Eu não sei julgar. O que eu sei é o seguinte: como tem uma campanha muito grande contra o Alexandre Matos, tudo é motivo, né? Então preste atenção em quem faz esse tipo de argumentação. Porque, assim, pode ter sido erro médico, da avaliação médica, aí o Matos não tem culpa. Ou o médico pode ter falado, tá bichado, ou vai dar trabalho. Pro ano que vem você recupera? Recupera. Então vou contratar, ver o que dá para fazer esse ano ainda, mas é contratação pro ano que vem. E aí a estratégia do Matos. Será que vale? Será que foi boa? Será que não? Só, ele tem 4 anos de contrato, né? A gente só vai saber isso ao final do 4º ano. Então são 48 meses de contrato. A gente está chorando por causa de 3 ou 4 por enquanto. 3 ou 4 meses de 48. Se ele se tornar um novo Valdívia, e pô, dos 48 meses ele ficar à disposição 20 meses, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Valdívia, aí terá sido um péssimo negócio. Agora, se dali 3 ou 4 meses ele fizer o tratamento, fizer dá tudo certo, e ele jogar, corresponder, pô, ótima contratação. O tempo vai dizer. O Marcelo Esbriça é o cara que veio em todos os churrascatos, né? Amanhã tem churrascatos. Amanhã, churrascatos 11. Esse número diz alguma coisa, né? Para esse ano, né? 11. 11. Esse ano é ano de 11. Então ele falou que ele tem uma pergunta polêmica para fazer, mas vai fazer amanhã. E é muito melhor, porque a resenha no churrascatos é muito melhor. Lá eu falo coisas que eu não falo aqui. Lá não pode pegar no celular. Não pode tirar foto, não pode gravar, não pode nada. Porque churrascados é que nem Las Vegas, né? O que acontece no churrascados fica no churrascados. Então amanhã vai ter churrascados. Amanhã eu vou assumir, mais uma vez, vou pilotar a churrasqueira. O pessoal que já foi sabe que eu sei fazer o negócio. Eu sou do ramo. E amanhã, então, a partir do meio-dia, começa mais um churrascato exclusivo para os padrinhos do nosso projeto, né? Então, fico ansioso por ouvir sua pergunta polêmica amanhã, meu caro Marcelo. O César já... Ó, pergunta boa, pergunta legal. Depois de 3 vitórias, o Mano já tirou um pouco do ranço que existe em cima dele, ou é cedo ainda? Cedo. Tenho que ser honesto com vocês, cedo. Pra mim, não tirou não, cara. Eu tenho ainda essa nhaca com ele. E eu fico incomodado com isso, sabe? Eu queria que isso fosse embora, mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu vejo ele falando, me dá um... Sabe? Ele tem que conquistar a gente. Eu tô dando essa chance pra ele. Independente do resultado, né? Eu acho que a postura dele, eu acho que a... Ele tem que se tornar um de nós. Ele até pode ser um cara profissional, um cara que vai, né, chegar, vir, vencer, ir embora. Mas se ele ficar com essa postura quadradinha, certinha, toda retinha o tempo todo, ele jamais será um de nós. E, pô, pega os grandes técnicos da nossa história, os caras que venceram aqui dentro, né? Todos eles, de alguma forma, se tornaram um de nós. Então, o seu Oswaldo Brandão, que é o técnico que mais treinou o Palmeiras na história, é a cara do Palmeiras, né? Gaúcho, bravão, né? E ao mesmo tempo paizão, mais ou menos como era o Filipão, só que com o estilo de jogo é já completamente diferente. Ele é de outra escola gaúcha. São duas escolas de futebol do Rio Grande do Sul, né? Todo mundo fala, escola gaúcha, como se tivesse uma só, mas não tem. São duas escolas gaúchas. Uma escola é a escola que tem o Tite, o Roger, o próprio seu Oswaldo, né? O Enio Andrade. A outra escola é a escola, essa que é a mais famosa, que é dos, né? Que é Celso Rotti, Filipão, o próprio Mano. O Mano, na verdade, é um híbrido dos dois, né? Eu acho que esse que é uma coisa interessante do estilão do Mano. Que é a escola do Carlos Frohner, né? O Carlos Frohner foi um técnico lá no Rio Grande do Sul, famoso, né? Influenciou muito, muitos técnicos. E o Mano tem um pouco das duas, né? Isso que eu acho legal. Mas não gosto, viu? Não gosto do estilo dele falando. E olha que como eu tô me contradizendo, né? Eu mesmo já falei que a gente não deve dar muita importância porque os técnicos falam nas entrevistas, porque é tudo da boca para fora, porque os técnicos, quando vão da coletiva, eles ficam na defensiva, porque eles sabem que os repórteres estão cavando polêmica, eles estão esperando uma brecha, falou aquilo, sabe, eles estão sempre querendo um negócio bombástico, mesmo que isso custe o bom ambiente do Palmeiras, os repórteres não estão nem aí se vai tumultuar o Palmeiras ou não. Aliás, isso é uma coisa que é um compromisso, né, que eu assumo desde já, quando a gente chegar no próximo passo do projeto, quando a gente for fazer pergunta lá nas coletivas, que a gente não vai fazer pergunta que tenha esse interesse oculto, né? A gente sempre vai querer perguntar o que o nosso torcedor quer saber. Não arrancar uma polêmica ou deixar o treinador, o jogador desconcertado para, sabe, para ganhar tapinha nas costas do chefe. Não é isso o nosso interesse. Nosso interesse de ir lá para a academia de futebol é fazer um trabalho para o torcedor. Perguntar o que o torcedor quer ouvir. Né? E não fazer o nosso treinador ter que ficar se desviando de bala, sabe? Então, assim, eu sempre falo isso. O treinador, ele fica se desviando de balas, né? E dá sempre aquelas declarações mais neutras possível, né? Pra não correr risco de ser mal interpretado, né? Mas o que a gente gostava no Filipão é quando ele dava aquela bufada, né? O repórter falava aquela coisa, ele olhava e... e tu? E tu é outro? E tu? Era sensacional, né? Então por que a gente fala, ele é um de nós? O Cuca é um de nós. Aquele jeitão meio maluco, né? E também, né, emocional. O Roger não conseguiu isso. Mas o Roger também, em compensação, também não trazia ranço nenhum, né? Ele não tinha o que... Não tinha nada contra ele. Ele entrou neutro e saiu neutro. O Eduardo Batista trouxe um ranço de ser só por ser filho do Nelsinho. O Mano trouxe um caminhão de ranço. Então ele precisa dissolver isso, né? Ele precisa descarregar isso em algum lugar. E ele só vai conseguir isso se tornando um de nós, cara. Se ele continuar nessa postura neutrinha, neutra, neutra, neutra, sabe, dando declarações corretas, sem arriscar nada, sem mostrar que ele é um de nós, ele vai Ele pode até ganhar título, mas ele não vai ser um de nós, cara. Então, vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido ou é maluquice minha? Não sei. Zé Antônio diz que sente não poder estar neste churrascato, mas no próximo é certeza. Tomara, será muito bem-vindo. É, não paguei ainda, mas tenho crédito. Tem mesmo, mas você sabe a regra, né? Quem acerta de última hora não, tem que levar uma picanha. O Walter fala que se ele ganhar do Santos e do Inter fora, ele conquista o coração do Walter. Né? Só isso? Só ganhar do Santos e do Inter? Tá fácil isso aí, hein? Você tá muito pouco exigente. Eu sou mais exigente que você. Muito bem. Muito bem, senhores. Queria agradecer companhia de todos vocês, o carinho de todos vocês, mais uma sexta-feira, todos nós aqui sempre juntos. Só lembrando que tem churrascados amanhã, todo mundo já sabe, né? E tem jogo domingo, também todo mundo já sabe, mas nunca é demais lembrar. Eu e Bruno Zaniolo estaremos fazendo a transmissão a partir das 15h45, o jogo é às 16h, 15h45 a gente entra no ar. Já começa a fazer o pré-jogo das escalações e tudo mais, tudo que cerca o jogo lá no Castelão, em Fortaleza, para Fortaleza e Palmeiras. Jogo que pode levar o Palmeiras à co-liderança do Brasileirão. Se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder, eu nem lembro com quem o Flamengo joga. Mas se acontecer isso, o Palmeiras empata em pontos com o Flamengo. O Flamengo ainda será líder por vitórias. Mas isso não importa, né? O que importa mesmo é na rodada 38. Tá bom, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje foi dia de estreia aqui, né? Estreia da Reconstrutora. Improvisei aqui com a palestra custom. Me perdoe, mano. Mas, ó, você sabe que eu acabei fazendo, né? Dando uma improvisada ao vivo aqui, que foi boa também. Sempre muito bom contar com o apoio desses grandes palmeirenses que fazem o nosso canal se manter no ar e melhorando cada vez mais. Pelo menos a gente tenta, a gente se esforça para isso. Não só o canal aqui no YouTube, mas o site, né, verdazo.com.br, que é o nosso principal veículo. Torne-se padrinho do nosso projeto, né? Ajudem a gente ir lá, se misturar lá com aquela imprensa e fazer perguntas legais. A pergunta que você quer ouvir lá na Academia de Futebol, trazer a informação sem tumulto, sem sensacionalismo, sempre colocando o Palmeiras em primeiro lugar. Consulte os princípios do nosso projeto lá no nosso site, verdazo.com.br/princípios. Lá você vai ver tudo que norteia aqui o nosso projeto. E quem sabe você goste da ideia. Fica padrinho e se correr, dá tempo de ir no churrasco amanhã. Beleza, turma? Obrigado, gente. Até domingo, então. Um grande abraço a todos. Saudações. Ao vivo.